A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia a você que está na sintonia aqui da Transamérica Foz nesta manhã de sábado, 27 de agosto de 2016. Ó, setembro e a primavera já estão quase aí batendo na porta, né? Já faltam também menos de 4 meses para o Natal. Impressionante como o tempo voou. Eu sou o Guilherme Wojtkowski, este é o programa Fronte. Esta é a sua rádio em 104.5 e transamericafoz.com.br. Nesta manhã, peço sua companhia até meio-dia com música, informação, opinião, descontração, enfim, né? Se você se arrepender, eu dou o dinheiro de volta. E como você não me pagou nada, né? Então também não vou devolver nada. Interaja conosco aqui pelo WhatsApp 45882828228, Facebook Transamérica Foz, Twitter, arroba Transamérica Foz, e vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E teve início ontem nas emissoras de rádio e de televisão a transmissão da propaganda partidária gratuita para as eleições municipais de outubro, né? Com 2 emissões diárias de 10 minutos e inserções ao longo dos blocos comerciais das emissoras distribuídas aí conforme a representatividade parlamentar de cada partido ou coligação. Neste ano, são 3 novidades principais. A primeira é a própria duração de cada horário eleitoral gratuito, né? Apenas 10 minutos, ao invés dos 30 ou 50 minutos das campanhas anteriores. Outra novidade é a extensão, assim, com relação a tempo, né? Bem mais curta que nos anos anteriores. Será um pouco mais aí de 30 dias. A terceira e última é que apenas os candidatos a prefeito aparecerão no programa eleitoral, com as inserções destinadas aos vereadores aparecendo diluídas durante a programação. É fato que muitos de nós não têm aí paciência, né, para assistir o horário eleitoral, e não culpo ninguém, até porque, né, partidos e políticos dão motivos para isso. Mas eu aproveito aqui a deixa de que a campanha na TV e no rádio começou ontem e faço a você 2 convites que eu já fiz, inclusive, no Transnotícias nesta sexta aqui na sua rádio. O primeiro, hein, assista ao horário eleitoral. E não assista só por assistir, tá? Assista com olhar crítico, tente enxergar por trás do marketing, por trás de toda a imagem que os marqueteiros tentam construir dos candidatos. Procure o que realmente há de concreto em meio a toda a máquina de propaganda. Verifique quem é realmente o candidato, quem são realmente as pessoas e partidos que estão por trás da candidatura. Enfim, escolha com consciência. Segundo pedido, acesse o YouTube. Isso mesmo. Acesse o YouTube, porque procurando ali no YouTube, você vai encontrar muitos dos programas eleitorais dos candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu nas eleições de 2008 e 2012. Compare o que eles disseram lá atrás com aquilo que efetivamente foi feito. Compare as promessas de antes com as promessas de agora. Verifique quem era quem, quem estava com quem. Enfim, né? Será com certeza uma tarefa aí bastante instrutiva para criar até uma visão um pouquinho mais clara, né, sobre a questão política aqui na nossa cidade. Até porque os eleitores de Foz do Iguaçu não podem, em hipótese alguma, se dar ao luxo de errar agora em 2016 e se deixar enganar, né? Nós já fizemos isso várias vezes ao longo das últimas décadas, tanto na votação para prefeito quanto também na votação para vereador, e o resultado está aí, né? Uma cidade muito abaixo do que realmente poderia ser, com problemas que já deveriam ter sido solucionados há muito tempo. Olha, dedica aí, nem que seja alguns minutinhos do seu tempo, para fazer a escolha mais racional possível. Foco nessa palavra, hein? Racional, porque do acerto no voto agora, em 2016, depende evitar erros e mais erros por no mínimo 4 anos. E para evitar, né, que o candidato eleito traia seu voto, né, a sua confiança, enfim, traia, né, aquilo que você depositou, acompanhe, fiscalize, cobre, porque só assim nós teremos a chance aí de virar o jogo ao nosso favor, né? Se não fizermos a lição de casa agora, depois não adianta ficar reclamando, né? A mediocridade dos nossos governantes acaba sendo aí, na maioria dos casos, reflexo da mediocridade da nossa participação na vida pública. Fronte Transamérica, até meio-dia. Programação musical aqui no Fronte Transamérica e antes de falar desse caso ocorrido na quarta-feira aqui em Foz do Iguaçu, né, do suposto artefato explosivo que interditou a Avenida das Cataratas em frente ao antigo Iguaçu Boulevard, né, atual Uniamérica e Colégio Bertone, eu queria dizer para vocês que uma das coisas mais legais de se trabalhar no rádio é esse contato, né, esse carinho dos ouvintes, né? Porque é bem diferente, por exemplo, do que acontece na televisão, né? Na televisão você está ali exposto todo dia, enfim, as pessoas às vezes nem sabem o que você faz ou o que você fala, mas como você está na TV, né? Elas te reconhecem, sabem que você é famoso, digamos assim. Já aqui no rádio a relação é outra. A maioria de nós nem imagina se o locutor que está ali falando é alto, é baixo, é magro, é gordo, é feio, é bonito, é cabeludo, é careca, enfim, né? Claro que hoje tem o Facebook e tudo mais, mas mesmo assim continua sendo uma relação bem diferente. Porque às vezes a pessoa ouve você no rádio e não sabe que você, né, que está ali na frente dela, é a mesma pessoa na padaria, no comércio, no supermercado, no ônibus, no trânsito, enfim, né? Ou às vezes até reconhece pela voz. É algo aí bastante interessante. Mas por que é que eu estou falando de tudo isso? Fazendo esse discurso até, digamos, emotivo. Olha, porque eu acabo de receber aqui no estúdio um embrulho. Não sei se foi despachado pelo correio, né? Não foi, porque não tem carimbo. Vieram entregar, então, aqui na recepção da rádio, esse embrulho que está endereçado a mim. A pessoa também esqueceu de colocar o nome, né? Mas deve ter aqui algum cartãozinho ou um recado dentro. Seja você quem for, muito obrigado. Enfim, vou abrir a caixa aqui para ver do que se trata, né? Sacudindo aqui, tem barulho, né? Tem barulho. Abrindo aqui a caixa agora. Estranho, um celular daqueles antigos, sabe? Um celular velho, preso com fita isolante num pacote preto, um pacote pesado. O que, que será, hein? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a próxima música, depois eu abro o resto aqui do embrulho, tá bom? Olha aqui, ó, pessoal, mostrando aqui pro pessoal que está no estúdio. Pessoal, Márcio, Luciana, enfim, o pessoal saiu correndo aqui do estúdio agora, não entendi essa situação. Chamando música aqui, Fronte Transamérica até meio-dia. Eu, hein, parece que vira uma bomba. We've only got this life. programação musical aqui no Front. Hora de mergulhar no assunto eleições, porque daqui até o dia 2 de outubro nós teremos o quê, né? Uns 5 fins de semana, ou seja, dá tempo aí certinho de ouvir todos os candidatos neste espaço nas ondas da sua rádio. Todos eles, claro, né, em igualdade de tempo e também de condições. E neste sábado, 27 de agosto de 2016, nós abrimos esta série de entrevistas recebendo ele, que é candidato a prefeito virtual de Foz do Iguaçu pelo PHG do B, Partido do Homem do Gogle do Brasil. Enfim, é isso mesmo, produção? Bom, vamos lá, né? Homem do Gogle, versão nacional do Buscador, bom dia! Bom dia, Guilherme. Finalmente... Achei que você nunca me entrevistaria como candidato. Que isso, imagina, é que a gente sempre tem assuntos mais importantes para tratar, né? Como, por exemplo, dicas aos nadadores vacinões dos Estados Unidos, cantadas olímpicas para conquistar a mulherada, formas de dar migué, enfim, né? Esse papo de eleição é meio chato, né? Mais ou menos isso, né? Mas tudo tem seu tempo. Agora a Olimpíada já acabou. Até o Bolt aproveitou minhas dicas e pegou uma menina na Vila Olímpica. Mas não me diga então que foi você que deu uns toques pra ele? Claro que foi, Guilherme. Ele digitou na minha barra. A barra de buscas do Homem do Gogle. Como fazer para pegar mulher no Rio de Janeiro. Eu tracei o caminho. Ele foi ligeiro. E traçou. Ok, esse é o tipo de coisa que eu não tenho como comprovar, mas vamos lá, fica na sua palavra, né, no seu fio virtual de bigode. O assunto agora é eleição do mês de outubro. Diga lá, por que o eleitor iguaçuense deveria confiar seu voto a você na disputa pelo cargo de prefeito virtual, Homem do Gogle? Porque sou o Homem do Gogle. Isso já basta. Já basta? Enfim, alguém disse isso? Quem disse isso? Por que que já basta? Eu estou dizendo, Guilherme. Sou o Homem do Gogle. É o que importa. Estou em todas as casas dessa cidade. Conheço todos vocês. Sei o que vocês querem. Tudo aquilo que vocês procuram na internet. Resumindo, sei tudo. Sobre todos. Isso é algo bom, porque, pelo menos pra mim, assim, parece, né, estar suando como ameaça. Aí vai de cada um. Afinal, já dizia o ditado popular. Quem tem, tem medo. Não, mas falando sério mesmo, né, você falando desse jeito, dá a entender que se a pessoa não votar em você, você vai ali quebrar as regras de privacidade e expor tudo que a pessoa procura no Google ou acessa na internet enquanto está conectada com a conta. Foi isso pelo menos que eu entendi. Imagina, Guilherme. Eu jamais faria isso. Sou um robô do bem. Um robô camarada. Que só quer o melhor para a nossa cidade. Além disso, tenho objetivos bem específicos nessa eleição. Por exemplo? Por exemplo, conquistar o voto feminino. As mulheres são 54% do eleitorado iguaçuense. Se elas votarem em mim, serei eleito em primeiro turno. Tá, mas aqui não tem segundo turno, é eleição em turno único mesmo. Não importa, serei eleito com ampla maioria. Então peço o voto a vocês. Mulheres lindas e maravilhosas. Mulheres cheirosas. Donas da minha mente. Do meu coração. Quero cair nas graças de vocês. Quero conquistar bem mais que seu voto. Sei tudo o que você busca. Sei todos os seus desejos. Farei questão de realizá-los. Suas lindas. Bom, isso aí tá mais pra papo de garanhão do que papo de candidato a prefeito, né? Só espero que esse seu estilo pegador não pegue também o dinheiro público, né? Meu interesse está nas mulheres, Guilherme. Farei o gabinete mais feminino da história do município. Cheio de secretárias. Inclusive em pastas historicamente masculinas, como é o caso aí do esporte e da segurança? Você me entendeu mal, Guilherme. O meu gabinete será cheio de secretárias. Todas lindas e maravilhosas. Passarei o dia inteiro cantando. Cantando, tipo, dando cantada ali nas coitadas? Claro que não, Guilherme. Cantando a música daquele gênio, Amado Batista. a música da secretária. Ah, é? Sério mesmo, ô homem do Google? Manda então uma palhinha aí pra gente. Vai que você já começa a derreter, né, o coração das secretárias que nos ouvem e quem sabe aí já ganha uns votos de lambuja, né? Vamos lá, canta aí. Aumentem o volume, mulheres. Controlem o coração. Que agora eu vou cantar. Secretária que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Olha, homem do Google, agora vou dizer que você superou, viu, essa cantoria aí estilo Gislaine Martins no programa 2 em 1. Olha, o Ricardo San com certeza ia adorar ouvir isso aí. Mas, enfim, já estamos quase chegando no final da entrevista e você ainda não falou de um assunto importante. Qual o assunto? Suas propostas. Tenho várias, Guilherme. Ok, e quais são essas propostas? Muitas propostas, Guilherme. E propostas importantes? Muito importantes, meu camarada. E quais são elas, então? Não posso falar, Guilherme. Não pode falar. Não pode falar, e por quê? Por que que não pode? Os outros candidatos vão copiar. Ha, ha, ha, ha. Ai, ai, ai, isso aí me parece mais desculpa esfarrapada de quem não tem nada pra dizer, né? Mas pelo menos você já tem um slogan de campanha? Claro que tenho, Guilherme. Serei o prefeito mais acessível de todos os tempos. Acessível, homem do Google? Bom, claro que será, né? Algum recado final pro eleitor? Só para as eleitoras. Gatas. Vocês têm meu endereço. Me acessem. Vocês vão gostar. Prometo. Conto com vocês. Sei não, essa promessa, hein? Homem do Google, candidato a prefeito virtual de Foz do Iguaçu pelo PHG do B, Partido do Homem do Google do Brasil. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouquinho, em instantes, nós disponibilizaremos na íntegra este conteúdo no site transamericafoz.com.br. Precisa mesmo disponibilizar isso aí? Eu, hein? Em todo o Brasil, Transamérica. Transamérica Pop. Momento blá blá blá do programa, calma, ainda não é o horário eleitoral, mas é bem parecido, né? Quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais inspiradora do sul do mundo. E nesta semana nem tem como ser diferente, né? O assunto principal do blá blá blá da semana não tem como ser outro. O começo do horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e TV, um espaço que deveria ser bem usado, né, para apresentação de propostas reais, discussão de ideias importantes, convencimento do eleitor com argumentos, mas que a gente sabe que, infelizmente, não é bem assim, né? Infelizmente. E se tem uma coisa que eu não consigo entender, deve ter acontecido aí na sua cidade, porque acontece em todas as cidades, né, em todas as campanhas, meu amigo, os candidatos, eles não sabem a data de início do horário eleitoral. Eles não sabem que começa no dia X, não participaram da reunião com a Justiça Eleitoral, na qual foram definidas ali regras para a entrega dos comerciais, os programas eleitorais, até o dia X, hora Y. Enfim, porque como é que eles conseguem perder o prazo para a entrega ou não preparar o programa a tempo? Caramba, né? Que tipo de imagem o candidato ou o partido projeta? Nenhuma, né? Porque fica só ou aquela tela na televisão ou aquela musiquinha irritante no rádio, né? Dizendo espaço reservado para propaganda partidária, enfim, né? E a gente pagando pelo espaço que para eles é gratuito. Maravilha, né? Agora, se tem algo que sempre acontece também é que os primeiros programas eleitorais, eles são sempre tão fofinhos, né? Tudo é tão lindo, tão maravilhoso, um sonho, candidatos fantásticos, bons, bem intencionados, poxa vida, chega a dar remorso até de falar mal da classe política, porque são todos homens e mulheres tão perfeitos, tão santos, tão imaculados, enfim, eu não entendo por que a justiça e a imprensa pega tanto no pé deles, pô, ficam perseguindo os pobres coitados, né, poxa vida, vai ver que é por isso que o Brasil não vai pra frente. E às vezes quando eu olho as fotos dos candidatos na internet, no folheto ou no jornal, eu fico na dúvida, né? São eles mesmos ou eles têm irmãos gêmeos? Porque os caras carregam tanto na maquiagem, abusam tanto no Photoshop, que às vezes até parecem bonequinhos de cera, né? Sem falar que tem candidato que está usando a mesma foto há umas 10 eleições. O cara não envelhece, né? Não fica com o cabelo branco, enfim, você praticamente leva um susto, porque aí você acostuma a olhar o cara da foto, sempre a mesma foto em todas as eleições, aí de repente olha o candidato da vida real, olha de novo pra foto, pro candidato da vida real, e fica pensando, caramba, como o fulano tá acabado, é praticamente uma propaganda ao contrário, né? Mas o mais importante é o seguinte, ó, não se deixe enganar pelos marqueteiros e deixe aí o Engana que a gente gosta somente como o nome deste quadro. Não seja enganado não, hein? E vamos a um breve intervalo na programação do Front. Na volta tem o quadro Maravilhas Daqui, notícias bizarras da semana. Tem também o desagradabilíssimo alemão da Transamérica Foz. Se bem que nessa semana, né, depois da medalha de prata, vai ser até divertido sacaneá-lo. Tem também a mulher do Gogli, versão nacional do buscador. E tem, deixa eu abrir aqui um embrulho, né, que eu recebi antes. Não entendi por que, que o pessoal da rádio saiu correndo, desesperado, credo. Que é isso aqui, hein? Bomba para dançar isso aqui, é! Bomba tipo a da Uniamérica? Aí não, né? Aí é sacanagem, porque se for pra mandar o esquadrão antibombas vir lá de Curitiba pra desarmar essa porcaria aqui, era uma vez o front de hoje, né? Aí não, eu vou chutar essa porcaria pra lá. Bomba para dançar isso aqui. É. Pronto, Transamérica, até meio-dia. É. E a mulherada se joga assim, assim, assim, assim. Todo mundo com uma bomba na cabeça. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.